Portal do La Rocha. Desejo Black ao vivo. Bora rochar, amigo gostoso. Comigo assim. Eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil, acabou de tchau. Olho no olho, coração acelera. Veja nossos filhos, você vai abandonar. E aí? Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil, acabou e tchau. Olho no olho, coração acelerado. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Isso aí, isso aí. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz com você. Olho no olho, coração acelerado. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Diz aí! Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz.